às vezes neste mundo sou tentado por perseguições e trevas pelas garras do pecado. O inimigo quer me ver angustiado. Pela graça vou vencendo, por Jesus sou amparado. Quando penso nas moradas lá do céu, eu não quero ser um réu. Eu preciso chegar lá. Fraco, estou forte. Jesus me livra da morte e me ajuda a caminhar. Na igreja de Jesus tenho prazer, até o morrer é ganho. Meu viver, sinto gozo nesta santa comunhão dentro do meu coração, que me faz permanecer. Quando penso nas moradas lá do céu, eu não quero ser um réu. Eu preciso chegar lá. Quando penso que estou fraco, estou forte. Jesus me livra da morte e me ajuda a caminhar.